Você pode argumentar que estamos de fato substituindo anjos de 2000 anos atrás com anjos de alta tecnologia e que nós temos essa necessidade interior de sentir que não estamos sozinhos no universo, de que somos pessoas científicas e que teríamos vergonha de chamá-los de anjos porque paramos de acreditar nesse tipo de coisa supersticiosa, mas ainda acreditamos em seres de outros planetas. Yeah, András 2012, João, o meu destino, a minha era, meu mundo, pra onde eu me direciono, pra entender a minha vida, quero saber da onde vem, onde está a minha família. Todos parecem hologramas agindo em sincronismo, começo a desconfiar de que fui enganado desde o início. Quando olho as imagens lá do alto, as estrelas, me sinto familiarizado, algo paira sobre a minha cabeça, talvez um dos relatos mais reais que eu já tenha feito. Estou andando, mas não sei até quando, no caminho estreito. Eu sei que não é por acaso que isso veio até mim, descubro fontes muito interessantes me falando como surgiu. Eles voavam e contavam como tudo ela disse. Eu sei que eles têm saudade desse filho que a terra cria. Não sinto paz habitando aqui embaixo, onde tudo é estranho. Quero voltar pros seus braços, eu sei que você está me esperando. Seu filho seguiu a risca o que a mente mandou. Já tenho material suficiente, me levem daqui por favor. Devolvam minha nave, minhas roupas adequadas, pra que eu possa sair daqui e retornar pra minha galáxia. Aonde eu sei que eu tinha paz e não passava por tudo isso. Lá o nível é diferente, tudo age no mais perfeito. Vou tentar fazer contato com alguém que me escute, porque eu não quero mais fazer parte desse mundo onde tudo te ilude. Quero dizer adeus a tudo, sair e não olhar pra trás, acionando os comandos que me levam pros meus ancestrais. Isso significa que precisamos de novas explicações para as origens humanas. Talvez não estejamos mesmo sozinhos no universo. Talvez seres humanoides tenham vindo a este planeta, vindos de algum outro planeta, em outro lugar do cosmos. E para mim essa é uma ideia bem plausível. Isso foi motivo de empolgação, era uma nova maneira de olhar para o passado, olhar para antigas civilizações, e isso nos colocou no contexto da era espacial moderna. Eu preciso ter acesso pra construir a minha vimana, pra atravessar a atmosfera e percorrer essa imensa gama. Os planetas e gravidades estão conhecidas pelo meu instinto. Vou me sentir muito melhor percorrendo o infinito. Me isolar por um instante pra ver se consigo o contrato, pra ver se consigo o mapa de volta nas mãos do homem alado. Eu vou ler o livro de Enoch pra entender o que foi passado. Vou folhear o Bhagavad Gita pra deixar o espírito bem calmo. Venha a mim, Lorde Shiva, e auxilie o seu sangue. Pelos ensinamentos de Buda alcançarei a evolução constante. Quando estiver preparado, eu vou ir sem remorso. Eu vou chegar lá de surpresa e cumprimentar os meus devotos. Me desculpem deixá-los por muito tempo sem notícias, pois eu fiquei muito confuso, não encontrava a saída. Será que vai ter festa quando eu pousar o meu pássaro? Como será que vão me receber quando eu chegar no planetário? No observatório, onde sempre olhava pra cá, parecia tão pequeno quando eu estava a te observar. Planeta Terra, eu sei que vou ter saudades, vou lembrar com nostalgia os momentos de verdade. Vou saudar algumas almas que somaram na minha vida, agora as outras infelizmente eu faço questão de não deixar uma vida. Algo sobre mim, eu nem vou dizer adeus. Muita paz e felicidade, agora eu vou pra aquilo que é meu.